vem, doce morte. Eu sei que não és o mistério do sem fim, o pavor do escuro cemitério. Não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia do cutelo fatal e da mão muito fria, cujo afago cruel, implacável, glacial, causa toda a aflição do momento final. Aí, yo, quem é que vai segurar a brincadeira quando o bicho pegar, quando o rabo baixa a poeira? Piada de mau gosto, aí fica o seu critério. Quem não leva a vida a sério vai cedo pro necrotério. Desgraça, no mundo afete muito, se perdeu a única graça que não acaba a réa, graça de Deus. Mas tem o rap que não é régua e não tá pra fazer média, porque a vida já tá cheia de comédia. Por isso tem que lutar, levar um novo rumo. Com derrota e lorota eu não me acostumo, sigo na simplicidade em cada canto da cidade, oferecendo meu sorriso, lealdade e amizade. Se não tiver amor, nunca vai ser verdadeiro, será sempre um palhaço sozinho no picadeiro. E se não tiver amor, nunca vai ser verdadeiro, será sempre um palhaço sozinho no picadeiro. Quem vai, quando tudo se acabar, quem vai negar, não adiantará, quando o final chegar. Quem é que vai brincar, quem vai, quando tudo se acabar, quem vai negar, não adiantará, quando o final chegar. A vida é uma caixa de surpresas, entendo como um presente de Deus. Toda essa beleza, o sopro divino, mágico, complexo, ao mesmo tempo tão simples. Não tente desvendar o mistério da existência. Melhor viver a essência, é o motivo real de estarmos vivos. Bom não é, não será, nem pra você, nem pra mim, enquanto seres humanos continuarem agindo assim. Não ignore a obra, nem o Criador. Abra o coração, o processo é evolução. Não sou do mundo, mas vivo nele, confundo ateus e fariseus. Dessa aldeia seu cocar não ser maior que o meu, e vice-versa. Para início e final de conversa, não pode haver preconceito debaixo dessa atmosfera. Se o foco é o caminho rumo à evolução, por isso mantenho o foco e renovo o pensamento e a visão. Respeito à vida é coisa muito séria, riqueza é sabedoria, tudo tem a hora certa, mente aberta. Não brinque com fogo que não presta, falo verdades brincando, mas nunca brinco quando a coisa é séria. Quem é que vai brincar, quem vai, quando tudo se acabar, quem vai negar, não adiantará, quando o final chega. Quem é que vai brincar, quem vai, quando tudo se acabar, quem vai negar, não adiantará, quando o final chegar. No final da brincadeira me diz como vai ser. Se sabe, então diga o que vai acontecer. Ou melhor, me diga o que será de você quando seu coração se recusar a bater. Não tardará, em breve o seu momento chegará. Não há como prever e nem como escapar. Sempre viveu a vida de forma displicente, nunca se preocupou, sempre foi inconsequente. A quem vai clamar, a quem vai chamar, no seu pior momento quem irá te ajudar? Não crê em Deus, não crê no sangue derramado. E agora quem poderá salvá-lo? Quem irá livrá-lo? Antes que seja tarde, mude o curso da sua vida, reveja seus conceitos, reflita. A vida não é brincadeira, acredite, final feliz ou triste, você é quem decide. Vens brilhando, vens clara e soberana, toda adornada de luz como a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver afinal o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eterna nas cidades deles, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde existe somente a glória do Senhor. És um caminho bom, o melhor dos caminhos, macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos. Leva-me pela mão, ó delicada irmã, ao jardim de cor da nova Canaã. Irei como um menino alegre, intransposto, em alma de desejo e diz: